de altímetro 1-0-1-2. 3 mil pés com 1012, tá? 3305. O Gol 1096, após a posição Momo, vai voar direto à posição Apuco, autorizado pelo Centro Recife. E o 5972, desce para 4 mil pés, ajuste altímetro 1-0-2-2. 1-0-1-2. 1-0-1-2, sobre 4 mil, Rio 5972. Solo aos 3.000, direito 2 lá no chão. Sinal LS, chame agora a Torre Salvador, frequência 1-8-9-5, composto. 3-5, obrigado, boa noite. Tá, 3-3-0-5, para intercepto ao localizador, curve à direita na proa 060. Desça para 2.000 pés, autorizado LS, reporte localizador, agora o número 3 na aproximação. Direita 060, reportará, autorizado no localizador, tá, 3-3-0-5. Desça para 2.000 pés, ajuste altímetro no 012. 2 mil pés com 1012, 3305. Azul 4298, no localizador? Mate estabilizado, LS. Ok, tráfego da companhia frente, está com 5.6 milhas à frente. Está autorizado já no LS, agora com a torre 1895, está abandonado. 1895 a torre, 4298. Tá, 3305, redução para 1709 mais. 1709, 3305. Salvador, boa noite, azul 4298, passando do lado. Gente, o 4298, continua a aproximação, atualização de pouso. 98. 3-1-3, portão 1, pushback, acionamento. Ok, 6-3-1-3, aguarde um instantinho. Temos uma nervosa aqui da companhia, já vai iniciar o táxi. Partindo aqui do gate 4. Assim que o pátio for liberado, o senhor será autorizado. É previsão mais 5 minutinhos. Ok, obrigado, 6-3-1-3. Está 49 mil, 50 milhas no nordeste de Salvador, mantendo o nível do 4-0. Está mantendo a proa de bom fim. Afirmativo, reporte descida. Alternando Natal com 3 horas e 20 autonômicos. Teste ali o táxi à direita, o Xanã 6310, indo com a espera da 1-0, chame a torre em 1-8, decimal 95. Livre táxi, à direita, 6895, Xanã 6310. Boa noite, check trem, repouso, vento 1.00 graus, 1.09. Repouso, 4298, baixado e travado. Portugal, Zero One Nine, Portugal, Juliet. Portugal, Zero One Nine. Clear taxi via Juliet to stand 11 and observe the following car approaching gate number 7 due to avoid construction areas on the turn 1. Okay, Juliet, stand to gate number 11. Follow me after gate number 7 due to construction. Portugal, Zero One, Zero Nine. Precisa 5 chama a torre 1895. 1895 até daqui a pouco. Torre Salvador, muito boa noite, tá? 3305, uma milha e meia de Índio Serra. 6, continua aproximação, repórter 3, checado final. Portaremos 3305. Desça até 4 mil pés, ajuste 1.012. Guarda o 4235, prossiga para o gate 8, via Juliette. Fator da gente, o sol 341, direito ao 29 sol. Torre Salvador é 8, né? 6310, aguardando no ponto 10. Gente, mantém a posição. Número 00 graus, 1.00 mais. Continua aproximação, aguarde a utilização de pulso. Aguardando a utilização de pulso, velocidade de aproximação. Segundo 5, aguarde mais um minuto para iniciar a descida. Segundo 5, aguarda. 4298, mantém a posição antes da Juliette. Solo 44, liga direita e chama 219 só. Direita 219, obrigado, boa noite. Rio 5972, cheque trem de pouso, vento 080 graus, 1.0 mais. Leve, pouco, baixo e travou. Chame e mantém a posição antes da Juliette. Alfa vai manter a posição antes da Juliette, tá? 3305. 5515, autorizado descida até o nível de voo 050. Nível descida até o 050, 35515. Que lixo mantém a perna do vento aguardando para girar base. Aguardando para girar base. Utilizado a lema, tio, letra 1-0. Chanel 6310, minha EMAT autorizado. Reportou, confirmou, vai minha EMAT 6310. Que não saiu a sua confirmação na frequência. Solas 47, direita, 129, solo. 129, solo. Esse foi o Rio, chama 1-2-1-9, tô vendo muito baixo. O Rio 5972, livre o táxi via Alfa e Kilo para o Pátio 3. A posição é 1-0. Alfa, Kilo, Pátio 3, 1-0. Pátio da Juliette, como número 2, tá? 3305. Tá 3305, mantém a posição. Vai, mantém. Para o táxi, 863, segunda divisão. 52 a bordo, 450 galeão. 7613 ao chão, táxi à direita, ponto espera da 10, 1895, a torre. Direita 1895, obrigado, boa noite. O azul 4298, acelerando aqui o seu gate, é o 03. Fique atento à saída do Oxené, pode estar livre. Atento ao Oxené, pode estar livre, André, vai. Tá 3305, portão é o 612, então siga pela Juliette. Juliette para o 612, 3305. É 310, decola os 48, controle 119, decimal 35. 1935, vai chamar o 630. Manter o nível 350 saída pública. Subiu 350 na saída pública, 6310. Pode voar a cajuda presente, patrão. Só aguarda só um minutinho para eu coordenar com o Recife. Claro, muito obrigado, 6310 aguardando. Xanema 310, está autorizado até o Romeu Fox 08. Melhor ainda, muito obrigado pela coordenação, Rony. Então dá presente com o meu Fox 08. Poxa, né, 6310. Ciclo 5 passou 060 pro 050. Vejo 10.012 ajuste, reduza para 1.709, reporte localizador. 2.000 pés, ajustado 1.012, reduzindo para 170, 155. Terra do vento, reporte, uísque. Usado no IRS, uma milha do externo, trem mais checado. 8, chame a torre 118, decimal 612, até uma boa noite, bom pouso. 18, 612, uma boa noite, um bom trabalho, 8. 5 reduz para a velocidade de aproximação. Reduzido, 5. O 313, livre decolagem, vento 100 graus, 100 mais, 6313. Desça para 4.000 pés, ajuste altímetro no 012. O controle Golo triplo 8. Proceed triplo 8. Negativo contato, 18.6. O comandante, eu passei a frequência errada. Chame na frequência 118.95. 1895, irá chamar. Obrigado. O trip 5515, reduz para aproximação, agora com a torre 118, 2995, o pouso. Vai chamar a torre 1895 e reduzido, 5595. 5595. 888. Ele pousa na 10, 158. 6313, decola 54, controle 19, decimal 35. 925, boa noite. 935. 35, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, trip 5515, final, baixado e travado da 10. Continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, 5515. Aguardando, 5515. 0 da... direto Leda. Direto Leda, da presente grato, 6303. Gente, a instrução foi perna do vento e aguardar para girar a base, ok? Você ia para perna do vento isso, e curva direita até o vento. Seu solo é o 55, direita, 129 solo. Direita, 219. Sou Salvador, boa noite, voo 1888, Lico. Boa noite, voo 1888, Leone Taxi, Alfa e Juliette. O gate é o 02. Alfa Juliette 02, contribui. 5 Alterno 3665, boa noite, minha 3 no zero. 1268533395, Oceanando 63 no zero. Secular é 1-3-3-6-5, boa noite. 3365. Boa noite, 35393, está autorizado João Pessoa, nível 190, via Golf 677. A decolagem é da 10, primeira curva à esquerda. Subida Puca, transição Caju, controle 119-35 e o transponder 5027. Autorizado João Pessoa, nível 190, via Golf 677, decolada 110, com curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle de saída 119-35, transponder 5027, 3-5-3-9-3. O trip 5393 correto, protejamento e chama para o push e acionamento. Vai botar no push e acionamento no 4393. Boa noite, Xanema 224, acione identificação, chegada Mari, desça e mantenha o nível de voo 350. 62, corrija, 350, 050. Trip 5515, solo 57, direita 129, solo. 229, 5515. Solo Salvador, boa noite, Trip 5515. Boa noite, Trip 5515. Está livre o táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3. Fique atento ao sinalizador no pátio. Afirma, é pelo aquilo mesmo, é o trip 5515, fique atento ao finalizador do pátio 3. Toca remédio, confirmou o garagem, aí, bom fim agora? Ok, tá autorizado curvar à direita, interceptar o litoral, via Itapuã, e chama o controle 19.35 informando, vou prosseguir correr do axé até bom fim. Que Luiz, pra você. Gente, suba para 1.000 pés e corte para o Urabá. autorizado, voo 1346. 246, chame agora a torre 1895, composto. 295, obrigado. Oxané 6224, desça para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte localizador. 2000, olhem para trás, cara. Oxané 6224. Oxané 6313, agora com centro Recife, frequência 1251, na alterne 133, decimal 95, combo. No 170, acione identificação, chegada a mar e desse manter o nível de voo 050. Sou Salvador, boa noite com o 1243, final baixado travado. Sente 246, livre pouso, pista 10, vento 1000 graus, 8 horas. Exato pouso com o 1243. Mantenha espaço número 3 na aproximação, 1170. Ok, comandante. Meia, solo 07, direita, 209, solo. Direita, 209, até daqui a pouco. Pra Foquilística, tenta o tráfego à sua esquerda, descendo para 2000 pés, um R2. Corrijam, foco é sendo ao Chané. Está passando 3500, agora vai prosseguir para o Corredor Bonfim, confirma? O Stax Alfa e Juliette. O gate é o 05. Alfa e Juliette para o 05, Bono 246. No 723, acione a identificação, chegada bom, desça para 4000 pés, ajuste altímetro 1012. Helena 224, autorizado final IS, agora com a torre 1862. 186, Helena 224. 172, boa noite, está autorizado Galeão, nível 400, via Peruísque 50. A decolagem da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El, após Leda, e após Leda, Eudes, para interceptar pelo ISC 50. O controle, 19.35, e o transponder é o 5046. Autorizado para o Galeão, no nível 400, decolagem da Ciada, cabeceira no zero, na subida da El, Leda após Zeus para interceptar Upper Whisk 50, meia curva direita, controle 1935, transporte 5046, Rio 5972. Correto, Rio 5972, chama para o push e acionamento. Porta lá. Azul 4298, autorizado Petrolina 280 nível, via Antizulu 20 até o destino. Decola da pista no zero, curva à esquerda, Momo com transição Flock é a subida. O controle 19.35, transponder 5031. Correto, 4298, chame para o push e acionamento. Para o táxi 35393, com 40 a bordo, 3 horas e 50, alternando Natal. Teste 35393, está livre o táxi pelo pátio 3, pátio principal, Índia, ponto de espera da 10, 1895 a torre. Pátio 3. E a ponte está no 1895, 35. Obrigado. Salve Salvador, boa noite. Está 3305, informação Quebec, autorização Recife. Confirme quem chamou, fala. 3305 da TAM, autorização Recife. Aguarde cópia da 3305. Escuta. Salvador, boa noite, Gol 1889, informação Quebec, autorização para Recife. Gol 1889, aguarde cópia. Aguardando, 989. Salvador, boa noite, Azul 5001, informação Quebec. 5001, Azul, número 3 para cópia, aguarde. Você escuta? Tá 3305, cópia. Na escuta. Autorizado, Recife 330 nível, via pelo Recife 58. Olha, desconsidere a aerovia pelo I-58. A decolagem é da 1-0, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. E após o VOR de Caju, prossiga em rota direta para Recife. O controle, 19-35, o transponder 5036. Autorizado Recife nível 330, decola da 1-0, curva à esquerda, Puca, transição Caju. Após Caju direto Recife, 1935, controle 5036, o transponder, tá, 3305. Correto, chame para o push e acionamento 3305. Chamaremos. O 723, autorizado descida até 3000 pés, ajuste altímetro 1012. O 6224, livre táxi, via Alfa e Juliette, gate ao 01, Roxana 6224. Alfa e Juliette para 01, 6224. 1889, cópia. 1889, cópia. Autorizado, Recife, o nível 370, via Peruísque 58. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda no perfil da subida Puca, com transição Caju. Controle 119-35, acione 5051. 370, autorizado Recife, a Peruísque 58. Puca Caju, controle 119-35, 5051. Gol 1889. Correto, gol 1889, chama para o push, acionamento. Chama não, obrigado. Azul 5001, cópia. Brasília 5001. Guarulhos, tá autorizado nível 360, conforme a rota, UP Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, após direto Trive, e após Trive, Poços de Caldas, decolagem da 10, primeira curva à direita no perfil da subida Dael, após Dael, Leda, e após Leda, voe direto para Bridge, para interceptar UP Zulu 16, o controle 119-35. E o transponder é o 5045, o azul 561. Azul 5001, autoridade Guarulhos 360, perdulo no meia, BHZ, Trive, Postos, decola no 0, curva direita, da Elneda Bridge, 1-9-35, 5045, o transponder. Foi coordenado nível 340, teria possibilidade para ir na frente? Afirmativo, aguarde só um instante a reautorização do nível, o 5001 do azul. Eite, 5001. 5972 para Pushback Sonamento. Autorizado, Rio 5972, chame para o TRK. Rio 5972, para o TRK. Rio 5972. Só um minuto, Trip 5393. PF das Gotas, 03. Zero localizador? Afirmativo. 1895. 1895. Salvador, voo 1970. 770, continua a aproximação, a atualização em pouso. 770. Utilizado direto Recife. Está presente Recife, Recife 500, aí, grato. Voo 1723, desça para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte no localizador estabilizado. E 2000, é para estabilizar o localizador. Ou seria o voo 1889? 1889, prossiga. Amigão, por gentileza, poderia me confirmar? É, acabei de receber a informação da companhia, do número de voo, seria agora 9250 para Recife. Poderia me confirmar, por gentileza? Afirmativo, eu tenho as duas aeronaves aqui para Recife com a mesma EOBT. Eu vou checar junto ao centro Recife qual o call sign que o centro tem. Qualquer coisa, não é necessário fazer DLA e nenhum tipo de modificação. Eu vou checar no centro, aguarde apenas a reautorização, porque haverá uma mudança de transponder. Ok, então, muito obrigado pela atenção. E seria o 9250 agora. Eu aguardo aqui a autorização. Sente. Fala, gol 1170, livramento. O gol 1170, você o táxi via um afuxamento da Juliette. Alfa, antes da Juliette, gol 1170. O 970 chuta? Diga. Ok, checa o treino de pouso, 100 graus, 10 mais. Baixar travado, livre pouso, pista 10, gol 1970. Ok, é autorizado agora o nível 340 e o restante da cota permanece. O restante da autorização. Chama para o push, reacionamento quando pronto. Dentro, 340, chama para o push, 5001, muito obrigado. Do Rio 5972, 3 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Guarulhos. O voo 1170, mantém a posição antes da Juliette. Mantém a posição antes da Juliette, voo 1170. O Rio 5972, copiado os dados, prossiga o táxi via pátio principal e Índia, ponto de espera da 10, 1895 a torre. Pátio principal ainda, marco 895 para o consular. Obrigado, boa noite. Sete zero, chora os 2-1, direita, 2-1 no chão. Resolvamos agora, 970. Torre, vamos dobra, Rio 5972, próximo ponto 010, pronto para a decolagem do gato. Crescente, o Rio está autorizado, ingresso, alinhar e decolar, vento 100 graus, 8 mais. Essa é a declarada pista no 0 final do dia. Espero realocar um novo gate para o seu estacionar. Aguardo o gate, mas escuta o gol 1170. Mari, está autorizado até o nível de voo 050. O táxi, o azul 4298. Fala Salvador, boa noite, gol 1170. Bruno 970, boa noite. Prossiga o táxi pela Alfa e Kilo, táxi e Kilo após. E prosseguindo o táxi pelo pátio 3, chame para ingressar no principal. Eu vou ativar o Pequilo, pátio 3, manda para o principal com 970. O voo 1889 na escuta? 1889 na escuta. Ok, o novo consanha agora é o Gol 9250, conforme informado. E houve duas mudanças. A primeira é o nível 390, está reautorizado agora o nível 390. E o transponder é o 5052, o restante da cópia permanece. Ok, vai ser o 9250 e... O restante permanece. 9250, muito obrigado. Nada, chamo quando pronto. Viu 9810, a pronta cópia. Está autorizado Guarulhos 340, nível. Via Pesulu no meia, até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, após Trivi, direto Trivi, e após direto Poços de Caldas. A decolagem é da 10, primeira curva à direita, a subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge. O controle 19.35 e o transponder 5054 e o 9810. Minha torre 1895, Bravo que Luiz. Obrigado, bom descanso. Controle, boa noite, Rio 5972, comigo 2510. Boa noite, Rio 5972, contato radar para o nível 400, direto à posição Leda. 400, direto Leda, 5972. Quiser prosseguir para o ponto 17, confirma. Motor TAN 3305, gate 612, pushback acionamento. TAN 3305, aguarde. Temos um Boeing da Golf seguindo aqui para o gate 10. Assim que a aeronave passar através do gate 612, seu será autorizado. Revisão mais 4 minutos. Motor escuta 3305. Está atrás do Gol? Na final, é. Salvador, Gol 11, Gate 4, boa noite. Está sentindo a Quebec, está no Gate 05, autorização Mateo. 7, Gol 1134. A subida é Puca, Caju, e aguarde o restante da cópia, o 1134. Puca, Caju, aguardando. 1134. O Gol 1970, autorizado ingresso no pátio principal. Prossiga para o gate 10, porém fique atento ao follow-me nas proximidades do gate 7. Pronto, eu peguei o follow-me, só confio a posição? 10. 10, obrigado. Nada. Azul 4298, livre o táxi à direita, no ponto de espera da 10, 1895 a torre. O Gol 1170, observe a aeronave da companhia passando à sua esquerda, após o tráfego prossiga para o gate 3. Após o tráfego da companhia à esquerda, prossegue para o gate 3, Gol 1170. Salvador, Azul 5001, pushback acionamento na ponte 8. Aguarde, Azul 5001, temos tráfego contornando o pátio. Aguardando, Azul 5001. 9, 7, 7. Só para informação, tem uma luz aqui no apartamento aqui do lado direito. Está bem mais forte que as outras, deve ser tira aquela chapa protetora. É, já foi notificado o seu pessoal da elétrica, e já foram lá verificar o problema, ok? Já estão cientes já, para tentar resolver. Obrigado. Gente, manter a posição. Luiz, 7, autorizado pouso, pista 10, vento 1100 graus, tonalidade de esquerda. Bono 723, livre táxi, via Alfa, e chame antes da Juliette. E Alfa, chama de espécie. Botan 3305, livre, puxa, acionamento, chame táxi. Chamará para o táxi 3305. Uno 134, cópia. Uno 134, cópia. Maceió, autorizado, nível 370, via Peruísque 58, até Orago e após direto, Maceió. Decola da 10, curva à esquerda, subida Uca, transição Caju. O controle 119 decimal 35, acione 5056. Autorizado então Maceió, nível 370, conforme a Peruísque 58. Até Orago, após direto Maceió. Decolando a 10, curva esquerda, saída Fuca, transição A, essa é 1935, o controle 5056, o final do comando. O voo 1134. Correto, 1134, e chame para o push de acionamento. Chama aí no acionamento 92. Eu vou 9250, inicia de imediato. Abriu. Autorizado, chamo para o táxi. Então vai passar, fazer. Vai para o GF, vou no 723. Eu vou no 723. O portão previsto aqui é o 09. Aguarde antes da Juliette. Temos a aeronave da TAM completando o pushback aqui no 612. Aguarde para o ingresso. Aguarde para o ingresso. Alô, Salvador, alguma previsão para Azul 5001? O Azul 5001, a previsão mais 5 minutos. 5 minutos, 5001. Bravo, que Luiz, que prossiga o táxi via Alfa e... Ou melhor, via Alfa e chame antes da Juliette, bravo, que Luiz. Secundário? Secundário 13365. Boa. Boa noite, Mongol. TAM 3178, para 2000 pés, autorizado LS e aporte localizado estabilizado. LS para 2000, autorizado LS, aporte localizado estabilizado, pode mostrar a restrição em TAP? Estimativo, está autorizado o descida direto para 2000. Direto 2000, graças. Peraí, vamos fechar. 62 a bordo, 3 horas e 40, operando Natal. Sente o TAM 3305, copiado os dados, aguarde um minuto para o táxi. Aguardando. Decola os 3-1, controle 9 decimal 3-5. 9-3-5, 4-2-9-8, boa noite. TAM 3305, continue o táxi pelo pátio principal e Índia. Fique atento a um Boeing da Gol completando o pushback aqui próximo ao gate 4. O senhor vai seguir o tráfego como número 2. E no ponto de espera da 10, chame a torre, 1895, boa viagem. Sente, a gente vai pátio, Índia, centro aeronave da Gol aí, fazendo o pushback no 4, seguindo com o ponto número 2, 1895. Obrigado, senhor, uma boa noite. Boa noite. E o Gol no 723, assim que o Airbus da TAM livrar o eixo da Juliette, prossiga para o gate 9 e fique atento à viatura Follow Me, próximo ao gate 8. Sente para o TAM, Prosec para o 09, atento à Follow Me. O Bravo que Luiz que segue o Gol, chame na Taxi Lima. aguardando duas aeronaves cruzar o pátio, então logo o senhor será autorizado ao push e acionamento. Aguardando, 5001, obrigado. Tem a bordo 124, tem como autonomia 3 horas e 30 minutos e antena natal para o táxi. Sente, gol 9250, livre táxi à direita e no ponto de espera da 10, 1895 a torre. 1895, táxi à direita, gol 9250, boa noite. Boa noite. E direto Itap 1868. Salvador, boa noite, chama 6224, informação que é 10, autorização Aracaju. Chama 6224, boa noite, autorizado Aracaju, nível 190, a decolagem é da 10, curva à esquerda, subida Puca, após Puca, Jamo, e após Jamo, direto Aracaju, controle 119.35. Acione 5050, o 6224, chama. Autorizado Aracaju 190, decola da 10 com curva esquerda na saída Puca, Jamo Aracaju. Controle 1935 e transponder 5050, Xené 6224. Correto, Xené 6224 e chama para o push, acionamento. Chamará no 01-6224, grato. Salvador, boa noite, tá 3305, ponto espera da 10, pronto. Ciente, 3305, mantém a posição. Ah, mantém, 3305.